Romeo Lima, Alfa Gol, faça check transform normal, standby aí dentro, não recebo informação nem do modo Alfa, nem do modo Charlie. Golcom, radial 200 até 335 milhas de Salvador. Decola inicialmente curva à direita, 1 no 0, perfil de saída da EL. Após conforme, o transponder 2644, canais T18, T Tango 105, em caso negativo, frequência do centro Recife. Controle 1208, chame táxi. Tudo não, obrigado, tá já. Bom dia, Xené 6250, Alfa, mantenha o seu bilhete. Alfa, ando Juliette, tomou zero, vento 140 graus com 1 a 3 nós. Tem que falar, então, 37. Papa Palma, Papa Mai, controle Salvador. Autorizado o táxi via parte militar, retorno e cruzamento com 0228. 208, obrigado, bom dia, tanto 3736. Salvador, muito bom dia, tá 3733, decolou na circuito. Então, 3733, contato radar na decolagem, subo para o nível 360 na saída da EL, após lida, direto B. Ativo 360 da EL, após lida bridge, poderia voar da EL da presente? Autorizado. Grato. O Sané 6250, Juliette 02. 02, cadê? Olympus 44, solo. Lançamento chame a torre no 286. Você era 1-4-1-8, autorizando a final do procedimento LF X-Ray, desça para 2 mil pés, altímetro no 022, reporte estabilizado. Altímetro no 022, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado, você era 1-4-1-8. 144, confirme se tem condições de ingressar e agilizar o táxi via pista. Reportar alinhado e pronto na cabeceira 10. Está autorizado, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 10, Olimpo 144. Aguardar para início do acionamento e pushback. Posicionamento 63 no 1. Aguarda início do acionamento. Espera no 438, controle de Salvador, sem identificação. Controle Salvador, só para romper o Fox Lima, está na rotatória. Tem, chama a torre 118, decimal, meia dúzia. 18, meia Fox Lima. Salvador, Rogério, bom dia, seu papai Romeu, Romeu Fox Lima. Papai Romeu Lima, Alfa Golf, chama o centro Recife, 128, décima 8, alterna 126, décima 0, para receber essa informação de voo e alerta. Pessoal, é pouso na 17, da nave vertical da rotatória. Romeu Lima, Alfa Golf, capitão controle. Papa Romeu, Romeu Fox Lima, continua a aproximação, reporta final de 2 milhas, cabeceira 17. Reportará final de 2 milhas, cabeceira 17, Romeu Fox Lima. Gente, eu vou na proa de Ponce, para chegada Ponce, altímetro em Salvador no 022, chame pronto para descer. Oferta no 4 no 4, desça para 4 mil pés. Altímetro no 022. Papá Romeu Lima Alfa Golf, controle de Salvador. Paulista 44, autorizado a decolagem da pista 10, vento 150 graus com 14 nós. Romeu Lima Alfa Golf, está na escuta do controle Salvador. Na 17, o Romeu Fox Lima. Sente, Papa Romeu, Romeu Fox Lima, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 140 graus, 15 nós. Tá, sente o Fox Lima. Cola pista 10, preciso saída da El, Leda, Vixe, intercepta preto 16, após conforme rota do plano 5431. Transponder 1208, controle. Autorizado, Guarulhos, no nível 360, decoda 10. Perfil da Dael, linda, após Bridge, Apesulu, 16, 5431, transponder 208, controle, gol 1983. 1983, Apesulu, 16, após conforme rota do plano. Certo. O Chanel 63 para o site, POB 1254, até na Galeão, com 3 horas e 5 minutos. Gol no 983, já fez o 16 após conforme rota do plano Cotege, por gentileza. Está no decola ao 01, chama agora o controle 120 decimal 8, tem um bom voo. 120 decimal 8, bom dia. Eu, Fox Lima, considero o solo 01, confirmando a parte 5? Afirmativo, faz um pouco. A baixa altura até o Tati 5 está livre, o Romeu Fox Lima. Bom, o Força era 14 no 8, cheque 3. Força era 14, 18, cheque 3 de pouso. Tem tudo, baixando travado. Força era 14, 18, bip checado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus com 14 nós. Oceano M3 1-1, bom dia, após a passagem do Tucano da Força Aérea, a linha aí mantém, cabeceira no zero. Olimpo 44, contato radar na decolagem, São Paulo nível 100 na saída da Elmo. Para 100, terceira da Elmo, Olimpo. Cera no 341 no controle de Salvador, sem identificação. Cera no 341 no contato radar 70 milhas nordeste de Salvador. Autorizado, chegada bom. Da presente voa na proa de bom, chama pronto para destino, altímetro 1022. Sério no 418 no solo 04, livre táxi à esquerda, via hotel até o pátio militar, frequência livre no corte, for sério no 418. Sério no 438, desça para 4 mil pés, altímetro no 022. Ciente, aguarde 63 no 1. Chané 6311, autorizada a decolagem da pista no 0, 140 graus, 12 nós. Tirando 63 no 1, pistão no 0. Ocean M3111, decola 06, controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. dia. 0-1-4-1-4, completa a final, chama agora a torre 1-1-8, decimal, meia dúzia. 0-1-4-1-4, chama a torre 1-1-8, decimal, meia dúzia. Controle, bom dia, o Xanã 6-3-1-1. Xanã 6-3-1-1, bom dia, contato radar na decolagem, sua para o nível 360 na saída da EL, após Leda, direto Brid. Ok, 360 da EL, após Leda, Brid. Palma Lima Alfa Golf Control. Sim, foram feitas 6 chamadas. Chamo centro Recife 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0 para informação de voo LR. 128 decimal 8, 126 0. Controle Salvador, bom dia, azul 4207, passa o 278 para o 1960, informação é a mais. Azul 4207, controle Salvador, acima identificação, desça para 5 mil pés na chegada, ajuste de altimetria 1022. 1022, descendo 5 mil, azul 4207. Direto Lenda, aproximando 6309. Chama 6311, restauração para evitar tráfego na saída da EL. Voa na proa 240. Após cruzar o nível 100, voa direto Lenda. Ok, 240 de proa, após 100, proa de da EL. Proa Lenda. No 4, no 4, check train pouso. Passado travado, correndo no 4, no 4. Vou sair no 4, no 4, bip checado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 4, 0 graus com 1 no 3 nós. Correndo no 4, no 4, seguindo o pouso. Meia 3, 1, 1, dá pra gente voar direto, freezer. 10 horas, 1-3 milhas, rumo sul, mantendo o nível 100, papá 3. Gente, 63 no 1. Papá, papá, Lima, papo mais controle. Confirme o código transponder, está acionado, tipo da aeronave. O tipo da aeronave. Sendo papapá, Lima, papapá, mais, mantenha condições visuais. Altímetro em Salvador no 022, reporte rotatória. Mantenha condições visuais, altímetro 1022, reporte rotatória. Olympus 44, aceita aérea. Olympus 44, chama defesa aérea, canais Tango no 8, alternando Tango 105. Defesa aérea Tango 18, alterna Tango 105, chama. Era no 438, da presente voo apelo, desça para 3 mil pés. Papatango Mike Eco Oscar, transmito radar encerrado 5, 6 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 100, chama agora o controle Ilhéus 120, decimal 1. No 414, no solo 112, libera a esquerda, via taxiway hotel, frequência livre no corte no pátio militar. Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto de crise, e após o Tom Rock. Solda 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto de crise, aciona 5441, controle 120, decimal 8. Salvador, bom dia, 35595, ciente da informação Mike, autorização Ilhéus. Controle de Salvador, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari, altímetro 1022. Desça para nada idêntico na Mari, descendo até o 070, forma que está mantendo o raio crítico na descida. Para Ilhéus, Golf 677, terceira saída Coral, com curva direita, 0263, 1208, trip 5595. Correto, trip 5595, bate 3, chame pronto, pull back. Vai chamar. Voo no 260, inicia a redução 2509, autorizado nível 050. Vamos lá, reduzir para 250, descendo até? O nível 050. 050, né? Azul 4207, desça para 4 mil pés, altímetro no 022. 4.022, tá? Azul 4207. Só vai fazer um leve de esquerda até o próximo. Confirma pro? Pronto, já. Autorizado. Autorizada a descida para 2 mil pés, autorizada a final do procedimento LS X-Way, reporte estabilizado. pode curvar para a Duna, 1438. Autorizado, reporte estabilizado. Vou passar. Salvador, bom dia, Zé 3896, temos a informação mais. Zé 3896, controle Salvador, assina identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari Altímetro no 022. 070 na Mari, tá 3896, 1022. Era no 341, operação para evitar tráfego na chegada, ponta esquerda, proa 235, limite 1 nessa proa por 1-2. Eu disse que a minha escolha foi 235, então você quer ficar com 1-2. Você era no 341, tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, passando no nível 100, em descida para 4 mil pés, Embraer 190. Controle. Lima, Papa Mike, que vai permanecer 20 minutos aqui no FIA, depois prosseguindo para a rotatória. É, autorizado, mantenha 510 condições iguais. Lima, ativo, 510 condições iguais. Lima, Papa Mike. Azul 4207, autorizado, descida para 3 mil pés. 4207, autorizado, descida para 3 mil pés. 3 mil pés, Azul 4207. Você era no 341, voa para a proa de pelo. Controle Salvador, bom dia, gol 1-0-4, Mike, passa 1-8-0, restrito 1-5-0. Gol 1-0-4, assina identificação. Desça para o nível 080 na chegada Mari, altímetro 1023. Identificou 080 Mari no 025, 1094. 01438, confirma a proa. 1438, a proa de Sembra, tá proando o terra. Opera no 438, foi autorizada a proa de Duna. Completa agora a curva direita, proa 1-70. Azul 4207, autorizada a final do procedimento LS X-Way, desça para 2 mil pés, altímetro 1022, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1022, autorizada X-Way, 4207.